isso aí, Samba da Terra voltando. Ouvimos o lado A desse vinil Trem das Onze, Trem das Onze, dos Demônios da Garoa. E só pra contar uma curiosidade que a gente encontrou, que essa banda, né, o Demônios da Garoa, ela é muito antiga, assim, ela tem praticamente 60 anos de idade, é datada mais ou menos de 1943 e continua em atividade, né, essa galera. Lógico que não, acho que só tem um integrante que ainda é original, deve ser um belo de um senhorzinho, né, mas o restante são, os músicos foram sendo renovados, alguns por morte, alguns por desavenças. Mas é bastante interessante, sim, que o Demônio da Garoa, eles conheceram o Adoniran Barbosa. Eles, na verdade, o Adoniran Barbosa, entre aspas, apadrinhou eles, assim, uma vez eles se conheceram na gravação de um filme, que agora eu não lembro o nome aqui. E nessa época o Adoniran, ele só tinha as composições dele, né, então ele entregava para esse grupo, o Demônios da Garoa, e o Demônios da Garoa fazia o som em cima das músicas que o Adoniran compunha, né? E até hoje, né, os Demônios da Garoa são os maiores intérpretes do Adoniran Barbosa, assim, né? Tanto que acho que o Adoniran começou a cantar já velho, né, com as suas próprias composições, mas já estava mais do que conhecido e famosos pelas vozes desses homens, que são sempre... Demônios da Garoa, que tem essa característica de ser um coro muito bem afinado, né? Um samba bem de salão, assim, não sei dizer o certo. Bom, salve, salve, rapaziada. Russo na área. Sub, deixa eu dar uma lida aqui para os nossos ouvintes, quais foram as músicas tocadas. Trem das Onze, o disco dos Demônios da Garoa, foi o lado 1, agora daqui a pouco a gente vai soltar o lado 2. Primeira música, Trem das Onze, que é do Adoniran. Depois, Tchum Tchim Tchum, que é do Heitor Carillo. Depois, várias da Adoniran, todas da Adoniran. Saudades da Maloca, Iracema, Prova de Carinha, Abrigo de Vagabundos. Abrigo de Vagabundos, uma música um pouco desconhecida da Adoniran, né? Mas que ele fala do joque do Mato Grosso e da conquista dele com a sua casa, né? No fim do morro, papá, conseguiu trampar, pá. É uma das músicas que eu acho mais conformista da Adoniran, mas... é a real, né? A gente só consegue as coisas com o trampo que a gente faz, né? Independente do trampo mesmo. Bom, mas nesse quesito, assim, a Adoniran começou a ficar mais famoso depois de cantar, depois de velho, assim. Que bom que ele conseguiu existir, né? Porque senão era mais um monte de composição que ninguém ia saber de quem que é, né? Como vários outros aí que são interpretados e... infelizmente desconhecidos, né? Por nós mesmo, sua própria história. Bom, soltar lá do B. 96.1 Rádio Livre Capivara. Você nos ouve também pela internet. www.radiocapivara.blogspot.com. Um salve aí pra galera da internet e também da FM. É nóis. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir a ser bacana. Uma estrada perdida, alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Eta já vai indo com o lenço na moleira, e o orvalho vem caindo. Nós já está tossindo. É tarde, nós já vai indo com o lenço na moleira, e o orvalho vem caindo. Não quisemos acreditar na nossa véia. Fomos ver a Dulcinéia, o castigo vem do céu. É, vem do céu. Da outra vez, nós aceita a sua ideia. Nós namora Dulcinéia, mas nós leva o bonel. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba já vai indo, como um lenço na moleira, e o orvalho vem caindo. Nós já está tossindo. Ai, ai. É tarde, nós já vai indo, como um lenço na moleira, e o orvalho vem caindo. Quisemos acreditar na nossa veia. Fomos ver a Dulcinea. O castigo veio do céu. Quem vem do céu da outra vez, nós aceita a sua ideia. Nós namora Dulcinea, mas nós leva o bonel. Cães, cães, cães, cães, cães, cães, cães, cães, cães, cães, cães. As mariposas, quando chegam frio, fica dando volta e volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas. E fica dando forte em volta de mim todas as noites só pra me beijar. Boa noite, dama. Boa noite, mariposa. Delmita meus culalhas, alfáceas. Pois não, mais rápido, porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando forte em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, roda, roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar. Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas. E fica dando forte em volta de mim todas as noites só pra me beijar. Calas, cus, cas, cas, cas, cas, cumas, cus, cas, cas, cas. Calas, cus, cas, cas, cas, cas, cumas, cus, cas, cas, cas. Vai trabalhar, se Deus quiser. Progresso, progresso. Nós sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia,

as lágrimas, vendo o barraco queimar. Só Deus sabe a minha dor, quanto eu sofri de ver o fogo destruir e consumir o barraco onde nós foi feliz. Saber iria perguntar, onde é que nós vai morar? Paciência, Isabel, não vá pra casa da minha véia. Barracão pegou fogo, nós fiquemos sem lá. Isabel saiu gritando, onde nós vai morar? Abracei a Isabel, que chorava sem parar. Enxuguei suas lágrimas, vendo o barraco queimar. Só Deus sabe a minha dor, quanto eu sofri de ver o fogo destruir, consumir o barraco de nós foi feliz. Da pé vive a perguntar, onde é que nós vai morar? Jacó, a senhora me prometeu, e eu não prometo nada, uma gravata, até hoje ainda não deu. Faz 30 anos que este se passar, e até hoje o gravata não chegar, porque estava me concordado, senhor. Jacó, a senhora me prometeu uma gravata, até hoje ainda não deu. Faz 30 anos que este se passar, e até hoje o gravata não chegar. Da outra vez a senhor não dever prometer, pois da contrário senhor vai se arrepender. Seus promessas estar tudo lindo fantasia, mas na verdade a senhor só dar bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Lenços, gravatas, meias, cuecas, pijamas de nylon, tudo isto o Jacó tiver para vender para o senhor. Para vender para eu? Sim, senhor. Se eles estiveram maltratando, senhor. Jacó tratando. Senhor, prometeram gravata para eu faz 30 anos. Senhor, dar a cano de mim. Não vai prometer nada. Eu vou dar uma tiro na senhor. Eu vender um revólver baratinho. Vender revólver para eu? Sim, eu não dar tiros. Eu não dar nada para ninguém. Jacó, a senhor me prometeu uma gravata, até hoje ainda não deu. Faz 30 anos que este se passar, e até hoje o gravata não chegar. Tô outra vez, a senhor não deve prometer, pois da contrário senhor vai se arrepender. Suas promessas estar tudo um lindo fantasia, mas na verdade a senhor só dar bom dia. Bom dia, Jacó! Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela, Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui? Mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui? Mexe com ela. 96.1 Rádio Livre Capivara, com mais um samba da terra cheio de gente. Isso é uma coisa boa, né? Preparando aqui diretamente para irmos para Jamaica daqui a pouco. E somos um. É impossível. Bom, gente, apresentamos aqui o disco Trem das Onze, do Demônios da Garoa. E tocamos o lado B agora, né? Agora de background aqui, a gente tá tocando Morena de Angola, né? Clara Nunes. E as músicas que a gente tocou, a primeira foi Lenço na Moleira, que é de Elzo Augusto. Depois, As Mariposas, que é do Adoniran. Conselho de Mulher, que é a famosa Pogrécia, né? Que também é da Adoniran. Samba do Ernesto. Barracão Pegou Fogo, que é do Ari Carvalho e Ari Borges. E A Promessa de Jacó, que é do Américo de Campos, né? Bom, muitas músicas aí que os camaradas interpretam Adoniran, né? E vários outros artistas. É um disco massa, eu tinha comprado e nunca tinha ouvido, porque infelizmente a gente dificilmente encontra vitrolas hoje em dia mais, né? Na sua casa é uma coisa excepcional. E você, conte-nos pra nós, você vai continuar tocando seu programa? Como é que tá a situação? Vamos te manuar aqui, ó. O programa Batuques Brasílias acontecerá de quarta-feira, provavelmente às 14h. Nessa próxima quarta vai ser continuação de Maracatu, só que vai ser Maracatu de Baque Solto. E aí o próximo Batuques Brasílias, sem ser de Baque Solto, vai ser só de vinil. Que vai ser um rolê de... como é que chama? É um vinil de uma coletânea de música do Nordeste. Então tem coco, tem violeiros, tem epífanos, tem várias fitas. Então a gente vai trazer aí pra também fazer um forfé. Então, quarta-feira agora, não sei se é essa que quer dizer. A gente tá em sexta, né? Próxima quarta, já vamos mandar um Batuques Brasílias aí. E vamos ouvir. Vamos botar no ar também o primeiro, né? Vale a pena lembrar também que quarta-feira antes do Batuques Brasílias, tá meio de 12h30. O Difícil de Gestão vai começar a rolar aqui, o programa de rap na hora do almoço, né? É nóis. E, bom, mais alguma coisa pra falar aqui? Eu ia propor pra gente colocar um pouco de Clara Nunes, que é uma... que é a maioria dos compositores aqui e intérpretes são homens, né? Pra gente colocar uma voz feminina aqui pra enflorear o nosso espaço, cheio de cuecas. Certo? Essa rádio tem que começar a ser ocupada por mulheres, né? Falta moças aqui. Vamos dar uma intimada na galera aí também. Galera, se você quiser tocar na rádio, você que ouve, se quiser tocar na rádio, cola aí toda segunda-feira às 18 horas, a gente tem uma reunião aqui. É, às 18 horas, 6 horas da tarde, né? Temos reunião aqui. É só colar, quiser participar. A única coisa que a gente pede é que cole na reunião e faça um programinha. É nóis. 96.1 Rádio Livre Capivara. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Fique com Clara Nunes, O Mar Serenou. Que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Quando ela pisou na areia, quem samba na beira do mar é sereia. A lua brilhava vaidosa de si, orgulhosa e prosa com que Deus lhe deu. Ao ver a morena sambando, foi se acabrunhando. Então adormeceu, o sol apareceu. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. Um frio danado que vinha do lado gelado, que o povo até se intimidou. Morena aceitou o desafio, sambou e o frio sentiu seu calor e o samba se esquentou. O mar

acabar sob a força de um temporal. E os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Mato vai cobrir, oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vai florir, cada grande cidade um mato vai cobrir, oh, oh, das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mar. Carnaval, as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Salve, rapaziada. 96.1 Rádio Livre Capivara. Você que está na frequência FM, você sabe que você é um pouco de nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer a você que está na frequência 96.1 FM, porque essa antena não chega longe. Então você saiba que você é um privilegiado. E você que está na internet também é um privilegiado. Afinal, são 1:30 PM e você está aí na internet, sentado na frente do computador. Aí, galera, 96.1 Rádio Livre Capivara. Somos um, gente. Rolou um canto das três raças aqui, vocês ouviram? Eu gostaria de falar, velho. Essa é uma das músicas mais fortes, assim, que eu curto, mano. Nossa, velho. E eu gostaria de... Já são 1:34, dando uma finalizada aqui, Master Christian. What do you think about it? Finalizar-nos ou não? Né? Vamos dar uma finalizada no programa. E eu gostaria de repetir aqui o canto das três raças para finalizar o programa hoje. Bom, Estamos na internet, agradecer a galera que tá na internet, agradecer a galera que tá em FM. Essa antena não chega longe, mas um dia vai chegar, né? A gente vai conseguir aumentar a nossa potência, vai conseguir colocar a antena mais alta e ó, voamos, já estamos na nuvem, olha ali a nuvem, já estamos na internet. Ixi, se pá chega, hein? Em Marte chega fácil. Bom, é isso aí galera, esse foi mais um Samba da Terra. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa assim? Fiquem atentos à programação da rádio. Nós temos aqui de terça-feira o Pérolas aos Poucos com Sub e Laurindo. Programa muito bom, apreciem o programa. Na quarta-feira temos, agora vamos começar a ter meio-dia o Difícil de Gestão, o seu programa de rap nacional, né? O apresentador, eu vou continuar sendo russo. O outro, não sei ainda. É, pode ser o Ferinha, pode ser o Champs. Vamos ver como se chamará. Temos depois, às 2 horas, Batecas Brasileiras. Dando continuidade à sua tarde na Rádio Capivara. E depois temos às 20 horas, o Som e Revolução com o Capitão Caverna. Bom, aí quinta-feira espero que o nosso senhor invisível volte a fazer programas para o povo de Atlântida. E sexta-feira, ao meio de 20, seu programa semanal de samba ou Samba da Terra. Bom, é isso aí galera, muito agradecido para a galera que nos ouve em 96.1 e também em www.radiocapivara.blogspot.com. Bom, somos um. Fique com o Canto das Três Raças de novo para finalizar o programa de Clara Nunes. Um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Soluçar